Chegou pra tocar, chegou pra tocar. E o povo todo satisfeito cantou, cantou pra alegrar, cantou pra alegrar. A banda que toca dobrado chegou, chegou pra tocar, chegou pra tocar. E o povo vai levantar suas mãozinhas, prepara a garganta e canta comigo. É hora que vem, Vixe Maria. Bate na porta, vida vizinha. Só vem um arqueiro, Vixe Maria. Bate na porta, vida vizinha. Pra saltar fogos, festeja. Quero ouvir! Sai, sai, sai, sai, sai, sai do chão! É dia de rei, já tô na conta. Não perco essa festa, na terra ou no mar. É dia de rei, já tô me afrontar. Não perco essa festa, na terra ou no mar. Banda que toca dobrado chegou, chegou pra tocar, chegou pra tocar. E o povo todo satisfeito cantou, cantou pra alegrar, cantou pra alegrar. Olha a palminha da mão! É o arquivo, Vixe Maria. Bate na porta, avisa a vizinha. Lá vem o arqueiro, Vixe Maria. Bate na porta, avisa a vizinha. Pra saltar fogos, festeja. Quero ouvir!